programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando aqui mais um QN News Science. Hoje, quinta-feira, dia 14 de março de 2019. E qual é a notícia dessa vez, Gregório? Humanos estão... Olha só. Humanos estão acabando com culturas de chimpanzés. Oh, no! Por essas eu não esperava. Achava que era cultura... Achava que era o choque de cultura, né? Aí ia ficar triste. É, agora com as plantações dos macacos. Os macacos lá mal produzindo música, produzindo religião, e o nego vem cá e acaba com a cultura. Não, produzindo milho, né? Produzindo soja. Então, eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E este é o QN News Science. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Ah, só para esclarecer, é cultura no sentido social-antropológico e não cultura de plantação, tá? Então, quando os chimpanzés encontram humanos, geralmente são más notícias para os chimpanzés, claro. Cara, foda-se. A exploração madeira... O ser humano, cara, 2 mil anos atrás conseguiu extinguir os mastodontes, foda-se, o resto. Ah, mastodonte é merda. A exploração madeireira, a caça e as epidemias ajudaram a levar as populações de chimpanzés à beira da África Ocidental e Central, no sentido de empurrar as populações para lá mesmo. Agora, um novo estudo sugere que as atividades humanas também podem roubar populações de chimpanzés às suas culturas. Roubar as populações de chimpanzés às suas culturas. O português estava tão rebuscado na hora que eu escrevi que eu não consegui ler. Percebi. Os chimpanzés executam comportamentos distintos, como o uso de ferramentas para quebrar nozes ou coletar cupins, que são passados de geração em geração, como a cultura humana. Então não é uma parada meio instintiva, é uma parada ensinada. E esses comportamentos incluem adaptações que podem ser cruciais para a sobrevivência dos animais. Mas os grupos de chimpanzés que vivem perto de pessoas têm menos desses comportamentos, de acordo com os estudos. É bom roubar comida. É, você começou a ver o macaco coçando a barriga, tomando cerveja. Pois é. Mas tocar um pagode. Tocar um pagode. Assistindo TV, tá ligado? Abre um bar. Os autores dizem que os sítios do patrimônio cultural dos chimpanzés podem ser necessários para proteger os comportamentos-chave. Muitos esforços de conservação estão focados na diversidade de espécies e na diversidade genética. Mas agora precisamos olhar para a diversidade cultural. Diz Rajal Miku, primatologista do Instituto Max Planck de Antropologia Evolucionária de Leipzig, na Alemanha, que ajudou a liderar o estudo. Mais sobre Rijal Mikyu está no post na descrição. E há quase duas décadas, o primatologista Karel van Schaik, professor emérito da Universidade de Zurique, na Suíça, e mais sobre Karel van Schaik está também no post na descrição, propôs que os impactos humanos, como a destruição do habitat e a caça furtiva, poderia acabar com os principais comportamentos dos grandes símios. Por exemplo, uma população pode perder tradições importantes quando um recurso-chave envolvido, como nozes de cola. É porque o chimpanzé é um bicho maroto, né? Safado pilantra. Fazendo Coca-Cola, tá ligado? Então, quando a noz de cola fica escassa, ou quando menos membros experientes do grupo estão vivos para transmitir o comportamento, então, isso pode ser alguma das coisas que podem atrapalhar, né, a transmissão cultural. Mas tem sido difícil coletar dados suficientes para testar a hipótese. Um enorme esforço para catalogar comportamentos em 144 comunidades de chimpanzés agora sugere que a hipótese de Van Schaik está correta. Q e M. Callan, mais sobre M. Callan no post na descrição, que é outro primatologista do Instituto Max Planck, trabalharam com mais 70 coautores para coletar dados sobre comportamentos de chimpanzés de 46 populações que não haviam sido estudados anteriormente. Parte de um projeto maior para estudar comportamentos culturais de chimpanzés. Eles combinaram esses dados com observações publicadas em 106 grupos adicionais de chimpanzés. Ao todo, os pesquisadores registraram 31 comportamentos que poderiam ser chamados de culturais. Em um parque nacional, os chimpanzés são conhecidos por pescar algas. Caralho, como é que você pesca algas? Daqui a pouco tá pescando peixe. Eu não sei, né, mano? Tu pega o anzol que você fez? Achava que você coletava água, não que você pescava. Não, ele pesca algo, mano. Ele faz a varinha dele com alguma coisa. Ou mete o pênis na água. Eu ia falar isso. Em outro, eles quebram nozes ou têm certos métodos de caça, de skill. Mas quanto mais perto os chimpanzés vivessem da influência humana, menor a probabilidade de exibirem comportamentos diversos. Relata os pesquisadores online. Caralho, o ser humano já se estraga, agora tá estragando o chimpanzé. Pois é, que é um bicho puro. 100%. Para grupos que vivem em áreas com alto impacto humano, a probabilidade de qualquer comportamento ocorrer caiu em uma média de 88%, que é coisa pra caralho. Né? Grupos longe da influência humana podem exibir 15 ou até 20 comportamentos de escala, enquanto grupos fortemente afetados por humanos tinham apenas 2 ou 3. Né, velho? Que é foda, né? Porque você tá transformando os macacos em mongóis. Tá transformando, eu ia falar aqui que tá transformando os macacos em funkeiros. Mas eu achei que ia ficar muito pesado. Se você falar de uma raça, não tem problema. Mas eu não etnia, 100% de boa. Eu? É mongol é etnia? Não, é mongol nesse sentido. Você não entendeu mongol, né? Seu racista. Não. Não distorça. Não distorça. Aham. E se não for nesse sentido, você tá chamando, você tá falando que é como se fosse uma pessoa com síndrome de Down, mano. É pior ainda. Caralho, só você pra ouvir nesse. Nossa, você cheio de mimimi. Você acha que eu não percebo o seu texto aí subliminar? Lógico. Também tá transformando em mongol. Tá transformando em mongol, podia estar transformando em pessoas que, tipo você. Aí é aceitável. Mas é pior. Não. Inclusive, se você usando no sentido real da palavra mongol, era pros macacos estarem se tornando mais inteligentes. Era pra ele estar fazendo aí. Macacos. Era pro império dele já estar chegando na Polônia. Né? Exatamente, era pra estar fazendo o planeta dos macacos já. Então você percebe que eu usei no sentido. Sentido brazuca, do sentido da palavra. Não, seu racista. Os seres humanos têm inúmeras maneiras de extinguir o comportamento dos chimpanzés, observa Van Schaik, e de diminuir seus números, o que limita os contatos sociais e as oportunidades de compartilhar habilidades dos animais ao isolar as populações, o que restringe os encontros com os grupos. No entanto, ele adverte que não há dados de longo prazo de populações de chimpanzés que vivem longe da influência humana. Então, a conclusão permanece provisória. Resumindo, vamos extinguir o ser humano para salvar os macacos. Eu acho que tivesse feito, inclusive. Kiel, que também trabalha no Centro Alemão de Pesquisa Integrativa em Biodiversidade em Leipzig, observa que algumas tradições de chimpanzés aumentam e diminuem dependendo dos ciclos naturais, como a produção de nozes. Esses comportamentos podem ser especialmente vulneráveis, diz ele. Nos anos em que as nozes são escassas, os jovens chimpanzés não aprendem a quebrá-las e comê-las. E se um grupo perdeu os membros mais antigos, o comportamento será perdido para todo o grupo. Eu queria saber qual é o ciclo da noz aqui de cola, né? Que os macacos comem. Mano, ele pega a noz, faz um pó e nem cheira. Porra, porque essa noz dura tipo 10 anos pra dar o tempo do macaco morrer. Tá com uma cola, né, mano? Aí a culpa é da nós também, né? Você vai pôr a culpa nos seus outros. A culpa é da nós que demora pra caralho. A culpa é da nós. Essa nós que demora pra caramba. Se fosse uma nós normal, não era assim. Tem que acabar com a nós, então. O estudo acrescenta. Fica melhor. Conclusão lógica. Não é, só acabar com a nós. Derruba todas, põe fogo, pronto, acabou o problema. E planta outro tipo de nós. Uma nós mais rápido. Nós moscada. Seres humanos resolvendo os problemas do mundo é assim. Tipo, qual que é a melhor nós que tem? Coloca. Portuguesa, acho. Não. Mas é castanha, não pode, tem que ser nós. Mas nós é a mesma mesmo. Não. Coloca a castanha do Pará, mano. É a melhor coisa que tem. Pois é, mas quebrar aquele coco é difícil. Mano, aí você já sabe usar pedra, porra. Mas esses macacos aqui são burros. Não, eles mano, não ele só tem uma nós, coitado dele. Esses macacos são burros, tem que usar. Tem que usar a nós que tem, mano. Como é que eles vão usar outra nós? Tem que dar só pra ele. Inteligente que quebra. Só macaco inteligente que quebra nós do Pará, porra. Tem que dar nós. Inclusive a gente não consegue. Tem que dar aquela nós. Aquela que parece um cérebro. Sim, aquela é boa. Só que é caro. O macaco nem conseguiu comprar. Então, mas ele pode ser produtor e vender, aí ele consegue dinheiro pra sociedade macaco dele. Inclusive é capaz disso funcionar. Tudo acrescenta. Tem, tem que introduzir o capitalismo na sociedade dos chimpanzés. Do chimpanzé, não. Qual que é o nome do macaco? Chimpanzé. Macaco chimpanzé. Chimpanzé? É chimpanzé. Não era outro? Põe todos. Põe nos gorilas, orangutãs. Põe quem tem problema. Não tem por que introduzir quem tá de boa. estudo acrescenta apoio de escala aos recentes pedidos de que traços e grupos culturais sejam reconhecidos e incluídos nos planos para ajudar a conservar as populações de animais em extinção. Precisamos prestar atenção ao conhecimento social e cultural que essas espécies usam para sobreviver, ao tentar protegê-las, diz ela. Para muitas espécies, a cultura não é um tipo de luxo agradável, né? Mas uma parte intrínseca e essencial de sua adaptação local, acrescenta Van Schaik. Nas espécies culturais, o vórtice de extinção pode estar girando mais rápido, né? E, inclusive, isso aqui é válido para outras espécies de mamíferos, como golfinhos, baleias e, né? Até elefantes. São animais muito culturais. Os elefantes, inclusive, que fazem enterros e cerimônias, que é bem pesado. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem sobre isso. Eu fiquei bem chocado e muito triste quando eu vi o elefante. Tipo, ele fez meio que um luto com um dos materiais que os cientistas colocaram nele, né? No elefante que foi morto na caça. E ele achou o objeto que tinha o cheiro do elefante e ficou de luto, mano. Uns 40 minutos eu fiquei chocadíssimo. Pô, 40 minutos de um luto é fácil. Pois é, mas caralho, ele sentiu o cheiro e ficou bolado. Eu ficaria também, pô. Fedendo pra caralho. Não, mas ele ficou bolado, tipo, de triste. Eu fiquei chocado. Bom, é isso. É isso? É. Então nós ficamos aqui com mais capitalização de macacos. E falou. Ah, preservem seus macacos. Capitalizem seus macacos. Isso aí. Capitalizar macacos hoje para não perdê-los amanhã. Exatamente. Falou. Falou. Que isso? Não sei também.